Bem-vindos a uma nova edição do Director's Cut. Comigo, Tiago Alves. Com Silvia Contigo. Pina. Contigo. Comigo. Então quem és tu? Peço desculpa. Quem és tu, Zé? Como é que era a música? Quem és tu, miúda? Por acaso era outra música qualquer de uma daquela novela que havia de antes. Sim. Mas Silvia Pina está cá. Olá. Ou Silvia S. Bem-vindo. Como já é conhecido. É verdade. Silvia S. Silvia S, como já é conhecido. Sim, alguém resolveu batizar-me de Silvia S no site e achei que... Incroyable. Achei que devia ficar. Não fica completamente mal. Fica bastante bem. Não fica. Ok. E António Mendes. Olá. António P, se quiseres. Sim, porque não. Porque não. Este ponto. Whatever. Eu prefiro António Q, eu gosto muito do Q porque eu sei fazer Qs bonitos e tem aquela perninha engraçada. Vais entrar na casa dos credos também. Sim. Ora, vamos já começar com umas noticiazitas. Como quem diz muitas. Vamos fazer uma sequela para o Before Sunrise, Before Sunset. Passado... Before Sunrise e Before Sunset são dois filmes diferentes, atenção. Sim, obviamente. Não sei o que é que vão chamar isto, se agora vai ser Before. Before Midnight. Before Sunrise ou Before Sunset. Ou então chamam-lhe After. Primeiro foi Before Sunrise, agora é After Sunrise. Sim. Não, estou a ver porque não. Mas é engraçado. Pode ser Between, Between Sunrise and Sunset. Isso é igual ao Before. Isso aí é principalmente Night. Ou Day. Sim. Depende da direção em que tu estás a ir. É como o integral. Muda a direção que estás a deslocar-te do caminho e tens um valor diferente. É tão bom recordar isso, António. É um saudades. Pá, quanto muito as peço desculpa, fazer... eu tenho teste da sede no sábado, portanto. Eles também tinham fazer uma curta-metragem chamada Busco Fusco. Funcionava bem ali no meio. Mas, mas ela já fez uma curta-metragem para uma coisa chamada Waking Life. Nunca vi. Sim, mas está lá. E não são eles propriamente dito, é uma versão rotoscoped deles. Mas é suposto ser canon na história dos dois? Nesta história do Before? Em princípio sim, mas é assim tipo meio... É meio onírico, portanto tu pode ser canon como pode não ser canon, estás a perceber? Mas é engraçado, o filme vai ser em 2003, exatamente 9 anos desde o Before Sunset. Acho que é engraçado eles estarem a fazer isto 9 em 9 anos e ver como é que as personagens estão. Exatamente. O que é que vocês acham? Até a Julie Delpy e o Ethan Hawke quinarem. O que é que vocês acham que aconteceu? Eles quinaram e ficaram ou quinaram e vazaram? Neste caso foi o Ethan Hawke que vazou porque a Julie acho que não ia deixar a casa em Paris. Não sei, mas eu por acaso assim tipo... Sugestões para a que raio de cidade da Europa em que eles vão se encontrar desta vez? Amsterdão. Vai ser muito engraçado aqui. Achas? Sim. Amsterdão. O Ethan Hawke ganzado e a Porque não, não, ouve lá. Não parece que Amsterdão é assim, tipo... Eu acho que o Linklater é mais assim, tipo, qualquer coisa tipo Berlim. Ou coisa assim parecida. Ou talvez Estocolmo, quem sabe. Bem, eu gostei dos dois primeiros. Acho que são grandes filmes, portanto, estou com boas expectativas para estas sequelas. Também estou com uma boa expectativa para o remake do Robocop. O Uri, conhecido por muitos como o Dr. House, já está mais ou menos certo como vilão do filme. Vai juntar a Joe Kinnaman, que eu não conheço de lado nenhum, que vai fazer de Martin, o personagem principal, a Gary Oldman, que é o cientista por trás do projeto Robocop. E a Samuel Jackson, que vai fazer de um tipo qualquer dos mídia? Não, vai fazer Lídia, a líder dos mídia. Líder dos mídia. O líder também é um tipo qualquer dos mídia. Sim. Faz parte da coisa. Expectativas para isto? Bring it Vamos on. Vamos ver. Eu vou-te ser sincero, eu acho que os tropa de elite são um bocado fascisoides, mas... Em que pronto. Sentido? Quer dizer, no segundo eles fazem-se tipo, põem um bocadinho de... acalmam um bocadinho o lado fascisoide porque metem o tipo a fazer trabalho com um tipo de esquerda e não sei quantos mais, mas a moral do primeiro é... Yeah, isso é mais autoridade. É basicamente meter uma bala entre os olhos deles antes que eles façam mais alguma coisa de mal e que a justiça não serve de absolutamente nada. A única justiça é uma bala nos cornos. E eu não acho que... Eu não fui educado com esses valores. Peço desculpa. Posso roubar isso para um título de um filme português daqui a uns anos? Por que não? Justiça, uma bala nos cornos. Eu acho que isso não é um título. Eu acho que isso seria assim, tipo... aquelas coisas que é uma tagline. Uma tagline. É uma filosofia sim. De vida também. É uma tagline. Assim, tipo... assim, tipo, um filme de ação português e depois, assim, tipo, por baixo... A justiça é uma bala nos cornos. Rogério Samora. Exato. O gajo fazia um bom papel. Sim. Quem também deverá fazer um bom papel é o Ray Winstone, que nos tem habituado a isso. Vai fazer de vilão em Noé, do Darren Aronofsky. Eu posso estar enganado, mas eu pensei que o vilão do Conto Noé era tipo uma onda. Não. Eu acho que ainda era um bocadinho mais... filosófico isso. Eu acho que o vilão de Noé era pura e simplesmente o facto das pessoas serem más ou e de eu estar absolutamente farto delas. Ou o Ray Winstone vai fazer toda a gente, que é sempre um papel interessante. É o Eddie Murphy dos filmes sérios. Ou então vai fazer de... Todas as mulheres têm a cara de Ray Winstone. Que lindo, que lindo. Todas elas têm a barba de 3 dias. Não, mas acho que uma onda com uma cara... com a cara do... Estás a roubar a história do Múmia. Ou as gotas de chuva a cair tinham a cara do Winstone. Deus está zangado. Ué, porque senão eu não estou a ver quem é que o Ray Winstone vai fazer. Só se o Noé está tipo a enfiar os animais para dentro da arca e o rei está a tirá-los do outro lado. Não, então o rei é uma térmita. Oh, olha, boa ideia. Yeah. Fazer porque estão todos os animais, é? Então toma. Ou um peixe. Porque eu nunca percebo porque é que os peixes safam da coisa. Deus está zangado com todos os animais, menos os peixes. A água pode ficar na boa. Sim. As luas nunca fizeram mal a ninguém. Ora, vamos ter uma adaptação ao grande ecrã do Splinter Cell, para quem conhece. Eu estou a tentar imaginar se tipo lulas que tenham feito mal a alguém. Há muita gente na praia que se pode queixar. Não de lulas, mas de outros bichos. De lulas? Eu estou a definir lulas. Eu estou a fazer em questão a lulas. Não estou a fazer em questão a medusas. Não estou a fazer em questão a sardinhas. Olha, a cantina... Nem as espadardes. Eu estou a fazer em só com lulas. Com esse pratinho já deve ter dado muitos problemas a alguém. Completamente. Acho que muita gente já deve ter ido para o hospital. Ah, não, espera. Calma. Existe uma lula que fez mal a uma pessoa. Fez mal a Lisbeth Salander no Prometheus. Yeah. Nas 20 mil éguas submarinas não era também uma... Sim, é uma lula, mas é uma lula gigante. Tu não... Ah, então desculpa, é grandita. Não é propriamente dito uma lula normal, não é um choco. Um choco. Agora fiquei com fome. Ora, como estava a dizer, vão adaptar o jogo Splinter Cell ao grande ecrã. Que é uma história escrita por Tom Clancy. Acho que eu estava na altura de trazer mais um filme do Tom Clancy. Embora Tom Clancy nos últimos tempos o que ele escreve é tipo Senhor dos Anéis, só que em vez de estar a descrever planície está a descrever submarinos. Ah. A descrever como é que as coisas todas são por dentro e os botõezinhos e este míssil. E este míssil é bué da ficha, é redondo aqui e depois avança daqui e parte-se todo e rebenta desta maneira. Whatever, man. Quero saber como é que a personagem fica. Mas espera aí, calma. O que é que o Tom Clancy escreveu? Assim, tipo... O Tom Clancy... Olha, por fora nisso, eu também tinha escrito um filme que ia ser adaptado agora, uma prequel para os filmes do... Como é que ele se chamava? Que era com Harrison Ford? O Jack Ryan. Com o rapazola que fez a prequel do Star Trek. Como é que ele se chama? Chris Pine. Era para fazer isso. Porque naturalmente toda a gente sabe que o Chris Pine quando crescer vai ser o Harrison Ford. Don't. Nunca sabe. Nunca sabe como é que os anos podem tratar o rapaz. O que é que vocês acharam dos filmes de Tom Clancy até este momento? Que os filmes estão sempre a passar na SIC de... Eu vou-te ser sincero, eu nunca vi um filme do Jack Ryan. Nunca viste um filme do Jack Ryan? Eu nunca. Nunca vi. Eles são o quê? Dois? Um, como sempre, morre o Sean Bean. O Sean Bean. O Sean Penn também deve morrer num filme desses. Faz um tipo do Ira, se não estou enganado. O Outubro Vermelho também não é do Tom Clancy? Não sei. Não sabia. Acho que sim. Essa ideia. Bem. Mas há algum livro que recomendes do Clancy? Não sei, nunca li nenhum. É, basicamente foram filmes Wikipédia. Livros Wikipédia. E filmes também. Ok. Por esta altura, sim. Estás a ver? Tu queixas-te, mas no fundo utilizas os mesmos meios que a Adriana. Pois é. Mas não me queixas. Descobrimos-te tanto, a careca. Queixo-me antes de eles saírem. Depois, isto é fixe. Fico só, eu recuso-me a ver isto. Sim. Eu tenho a sensação que não existe nenhum filme que o Tiago não ache que é espetacular. Há de haver algum. Estou a tentar Prometeus. Pensar nisso. Prometeus. Sim. E o segundo Mortal Kombat. Sim. Ora, e o Quem Quer Ser Milionário? Olha, por acaso, vês como sabes. Vês incrível. Como sabes. A tua alma... Tu gostas do... Tu gostas de filmes tipo... O Ghost Rider 2 e não gostas do Quem Quer Ser Milionário. Eu acho que a partir daqui... É demasiado bonito. Já perdeste, pá, a credibilidade toda. É demasiado bonito. Não, sério. Isto é assim, tipo, daquelas cenas em que está o tipo no... Está o advogado a falar ao júri e mete assim, tipo, uma pergunta. E pronto, já destruiu a carreira toda do tipo que está a tentar atacar. Continuo a dizer, pá. Os filmes, desde que sejam divertidos, são bons. O que eu acho que não vai acontecer com este Venom que vai ser adaptado, em princípio não se vai passar no mesmo universo que o Amazing Spider-Man a estrear para o mês que vem. O senhor Avia Red, responsável pela maravilha do mundo que foi o Homem-Aranha 3, quer fazer de um grande herói. Eu não vejo qual é que é o problema no Homem-Aranha 3. Então deixa cá ver qual é que é o problema no Homem-Aranha 3. Portanto, é o Homem-Aranha, a cena da dança. Eu fartei-me de rir com isso. Aqui é esquizofrénico como tu durante o filme todo. Como assim? Isto é uma comédia, isto é um filme de ação, isto é um drama, isto é uma comédia, isto é um filme de ação, isto é eu um acho que eu acho que isso é bom. Esquizoman 3, pá, o filme foi tão mau. O tipo que escolheram para fazer Daddy Brock foi mau. O gajo nunca foi na terceira pessoa, desaponta para caraças dos fãs. Os combates não valeram de nada. Por favor, ele nunca falou na terceira pessoa, chamas a isso uma crítica? É, porque não respeita o material de origem. Você tem sempre esse direito a fazer. Olá, pá. Não! Qual é que é o problema de não falar na terceira pessoa? Olha, vamos supor que Eric Lancher no X-Men First Class dizia que não se chamava Magneto, que se chamava Iman. Uma coisa é... Eu não devia ter escolhido esta palavra. Uma coisa é... Iman, padum. Não, mas espera aí, calma. Aquilo que tu estás a dizer do... A dele não se tratar na terceira pessoa é como se o Magneto se tratasse a si mesmo na terceira pessoa. Ok, é um bocadinho nada esquisito. Nós somos o Magneto. Mas não, ele nós é o Magneto. Somos o Geão. Mas é mesmo assim, eu não acho que seja que venha mal ao mundo daí. Sinceramente, existem tantas coisas piores, né, do que uma crítica que ele não se trata na terceira pessoa. Devia tratar, pá. Qual o sentido de adaptares uma coisa se não a fizeres exatamente como... Para isso faz um filme diferente. Por exemplo, Dark Knight. Não, isso vai buscar muita coisa de origem. Isso vai buscar basicamente o Batman Year One. Vai buscar a história toda do Ra's al Ghul. Mas também não, vai buscar assim tipo as histórias todas pimponas do Action Comics, em que é o Batman e o Robin a invertirem coisa, ou qualquer coisa desse género. Breve. E a impedirem o Joker de, sei lá, roubar uma carrinha de bolos. Por acaso, eu acho que seria engraçado só uma piada durante o filme, nem que fosse um miúdo a dizer "Holy smoke, Batman!" Ele tem uma piada no filme que é assim, tipo, aqueles miúdos que estão assim, tipo, no carro e estão a disparar e de repente explode um carro ao fundo. Bem, eles. Uau! Bem, isso é uma cena bem feita com miúdos. O Homem-Aranha 3 tem uma cena que me dá vontade de morrer. Que é quando o Duende Verde 2, ou como é que chamaram aquela monstruosidade, rebenta com o Homem-Aranha e estão putos, tipo, ia que fixe! Uau, isso é mesmo giro! Fosca, o que é que deixou o puto estar ao pé de uma luta daquelas em que estão destroços aqui por todo o lado, pá? O Duende Verde 2 não, quando ataca não é junto a crianças, pá. As crianças estão lá à frente a ver aqui onde o John, J. Jonah Jameson está a tirar fotografias. Sim, está bem, mas isso aí é no Sandman. Isso aí é quando eles estão no Sandman. E a polícia sabe meter a barreira suficientemente longe. A polícia sabe meter a barreira suficientemente longe do gajo de com pai 500 metros de altura. Claro. 500. Ah, não se preocupem, o Godzilla não vai magoar isto. Nós temos aqui uma barreira. 500 metros, olha-me só o exagero. 500 metros, pá. O Empire State nem sequer tem 200, nem sequer chega a 400. Meu amigo, Homem-Areia, desde que tenha areia, eu cresço o que quiser. Desde... Eu não devia ter dito cresço o que quiser. Oh, meu Deus. Baltica Sand Sand. Ora, um filme que está... É outra maneira. Sabes que a areia é feita de silicone, não sabes? Sim. Portanto, é multiusos. Isto aqui a bocado é como a música dos Guns N' Roses. Where do we go from here? Sim. Ora F para quê? Ora H, aparentemente. Ora. O filme que está em apuros é o Lone Ranger. Que se não estou em erro, é produzido pela Disney. Sim. Com o Sr. Gore Verbinski a dirigir. E o Sr. Gore está a começar a exagerar. O tipo já gastou mais de 250 milhões. Já? A Disney não queria gastar mais. Porque ele é um tipo que é modesto. É modesto e não gosta de gastar muito. Portanto, eles tinham tipo comboios e coisas para utilizar no filme. Ele disse, não, façam-me um. E então, eles construíram um comboio de origem. Só para a porcaria do Lone Ranger. Epá, eu percebo que o elenco é porreiro. A história talvez seja boa. Mas ó Gore, tipo... Isto está tipo, ouvi dizer que estamos em crise ou a crise não se sente nos estúdios de Hollywood, pá. Não. Nem devem ter rolado cabeças quando o John Carter teve os números finais nem nada. Isso aí é porque a John Carter foi um flop, mas tirando isso eles já gastaram os 250 milhões, mais não sei quantos 100 milhões para... uns 300 em marketing quase. Para marketing que não deram em nada, quer dizer... Pá, o que aconteceu é por isso simplesmente eles gastarem à bruta sem sequer saberem se vale mesmo a pena. É só isso, mais nada. Pá, não sei se o Johnny Depp, se a presença dele vai garantir que isto consiga fazer lucro. Por causa da história não ser muito conhecida, não sei se o Lone Ranger é conhecido. Não, o Lone Ranger é bastante conhecido. Eu diria que é bastante conhecido. É bastante conhecido, aliás. Eu fiquei a saber do Lone Ranger através de uma banda desenhada, da banda desenhada Mafalda, que era publicada na Argentina. Anda, volta que tu foste aí. Hã? Portanto, estás a ver a globalidade da personagem, não é como o John Carter que só assim tipo aficionados de ficção científica de 1910 é que conheciam. Ora, vem aqui um monte de dois, quer queiramos, quer não. O realizador já disse, quem morreu, morreu. Não há nada a fazer, portanto Angelina Jolie está fora disto, o resto do pessoal está fora disto, Morgan Freeman. Também não. Dizem que o filme vai ser chocante. Não tanto como ao primeiro Wanted. Duvido imenso. Dizem que vão fazer um novo twist, uma nova maneira de fazer coisas novas, porque o primeiro fez todo o sentido. Uma nova maneira de fazer coisas novas. Eu hoje estou mega redundante. O senhor redundante. O primeiro já foi estúpido o suficiente naquela premissa do nós conseguimos fazer tudo com adrenalina. Saltamos de prédios com adrenalina, nós fazemos balas andar à volta com adrenalina. Tu arrancas asas de mosca com balas. Porque tens adrenalina. Exatamente. Até porque uma bala a bater numa mosca, fosse em que ponto fosse, nunca a fazia voar, nem coisa nenhuma. Sim. Eles deviam fazer a cirurgia, eles deviam abrir uma clínica e fazer cirurgias com balas. Sim. Tirava o cancro, a bala saía e estava feito. Sim. Estou com um apendicite. PAM! Isso não tinha danos nem nada. Dói-me a cabeça. PAM! Eu não sei que dores de cabeça é que tu tens, mas eu não costumo ser operado, sempre tenho uma dor de cabeça. Pode ser um tumor no cérebro. Isso é uma dor de cabeça um bocadinho específica, não é? Tipo, sim. Toma um Benuron, não uma balásio na testa. Benuron é um bom balásio na testa. Mata a dor de cabeça. Ora, vamos ter um remake de Mortal Kombat, olha falando no diabo. Este Mortal Kombat tem uma premissa espetacular, premissa puramente espetacular. Em vez de ter a personagem principal com o Liu Kang e o pessoal do costume a ir para o combate, a lutar contra Shokans e coisas do género, a premissa deste Mortal Kombat vai ser assim: há um empregado de supermercado que descobre, oh, meu Deus, que descobre que tem poderes. Oh, meu Deus! E um senhor do mal diz-lhe, ah, que tem poderes e ensina-os como usar. Não necessariamente para o mal. E ele vai ter que decidir entre ser bonzinho e ser mauzinho. Not bad. Mortal Kombat. Not bad. Eu vou-te dizer, eu desde que vi o Flash Gordon, eu estou por tudo. No Flash Gordon aquilo é genial, porque assim, tipo, a ideia que eles têm de granizo é alguém atirar pedaços de esferovite para cima de um carro. Oh, mas já tens aninhos, o filme também. Sim, mas mesmo assim aquilo é absolutamente hilariante. E tem uma música altamente. Sim, sim, tem. Tens que perdoar aquilo. Isso tem, mas eu vi aquilo e pronto, já me tinham vendido o filme todo. A partir do momento que eu vi cair esferovite em cima do carro, pronto, já está. Esferovite é lixada. Sim. E depois tem o gajo do violino no telhado a fazer de doutor. Eu estava sempre à espera que ele começasse. If I were a rich man. Porque sim, apenas porque sim. Apenas porque sim, também parece ser a razão pela qual vão fazer um filme baseado no West Memphis 3. Não sei se vocês conhecem aqueles tripos que foram 18 anos para a prisão por serem culpados injustamente da morte de três jovens. E tiveram... Não sei se saíram o ano passado, saíram já este ano. Foram finalmente ilibados, tiveram provas que não foram eles que os mataram. O filme vai se chamar Devil's Knot e basicamente vai adaptar a história da vida deles. Ah, mas isso aí é a história do Paradise Lost, Paradise Lost 2 e Paradise Lost 3. Uhum. São os três sobre a mesma história. Vão fazer um filme sobre isso? Uhum. Uau. Já tem atores, mas não é muita, e quem é, vai ser realizado pelo Frank Darabont, estou a imaginar, não? Acho que o Frank anda demasiado ocupado. Não, mas é que o Frank Darabont, sempre que faz filmes sobre cadeias, é sempre um espetáculo, portanto. Se não estou em erro, está a fazer uma série chamada L.A. Noir. Ah, mas espera aí, calma. Mas o que é que ele fez mais em cadeias? Fez o Shawshank Redemption e fez o Green Mile. Ah, uau. Ah, o Shawshank Redemption é dele, uau. É. Ok. Portanto, estás a ver. Aquele tipo de... devia viver todos os tempos... devia viver atrás de grades. Literalmente. Inspirou. E com um romance do Stephen King nas mãos. Porque ambos os dois são romances do Stephen King. Histórias. Continuando, vá. Por fora em romance e fora em histórias, Philip Seymour Hoffman poderá entrar no segundo Jogos da Fome. Vai ser o substituto de Seneca Crane como mestre de jogo. Vai fazer de Plutarch Evansby. É um nome tão giro. O Plutarco com a Abelha do Céu. Infelizmente não com uma bigodaça tão engraçada, com tanto trabalho. Não é bem um bigode, é mais uma barba. O bigode também é giro. Mas a barba é que faz aqueles efeitos espetaculares. Pá, olha, a que venha. Sinceramente, dito, o terceiro livro da série é tão chato, tão horrivelmente chato, tão secante que... Tinha que ser fechado de alguma maneira. Ah, e tal. Eu nunca menti o outro. Eu tenho de matar o outro. Pronto. Isto não foram spoilers. Ninguém sabe do que é que nós estamos a falar. Ora, a Disney vai adaptar o The Stuff of Legend. Se não... Não sei o que é que é. Se não leram esta BD, leiam, porque é espetacular. A premissa parece extremamente infantil. Conta a história de uma camada de brinquedos que querem proteger o seu dono do bicho-papão, basicamente. Ai, calma. Esse é o Toy Story. Desde quando é que há um bicho-papão no Toy Story... Existe o urso que cheira a morangos. Sim, a minha definição de bicho-papão é o urso cheira a morangos. Eu, quando dormia, o lençol estava preso na cama. Eu não podia ter nenhuma mão nem pé fora da cama porque tinha medo que e também tens um monstro. E depois também tens um monstro de companhia. Mas é muito boa. Uma premissa tão, tão infantil acaba por ser bastante épica, a sério. Já tem ganho bastantes prémios e é uma boa BD. Acho que será uma boa adaptação. Vai misturar animação, no caso dos brinquedos e provavelmente do bicho-papão, com atores reais. Bom, das últimas vezes que isto tem sido feito, têm dado filmes tão bons como o Smurfs, epá, Alvin... Epá, mas isso já não estava a ver que não ia ser nada de especial. O Hop, odeio. O Hop tem pessoas. Então não tem. Pensei que era toda animação. Não. Tanto o Coelho... Sim. Então, quando tu estavas a falar na casa da Playboy, aparece tipo mesmo o Hugh Hefner? Aparece a voz do Hugh Hefner pelo intercomunicador. Ixi. E aparece o pórtico de entrada. Kinky, sim, é verdade. É. O pórtico de entrada também é da de roupão. Não digas pórtico outra vez, que eu desmaio já aqui. O Sr. Will Smith diz que não vai entrar no I Am Legend 2. Um filme que tem tanta necessidade de acontecer como uma terceira guerra mundial, vá lá. Sim. Também acho perfeitamente normal qual é que é a necessidade dele entrar no I Am Legend 2. Ele morreu no primeiro. Ahá, mas a sequela vai partir do princípio que o final é o final alternativo. Não sei se viste o final alternativo. Não. Sim, sim, vi o final alternativo, mas isso é por e simplesmente estúpido. Eles já mudaram o final alternativo. Eles mudaram o final alternativo para o final atual porque as pessoas não gostaram do final alternativo. Eu não sei como é que ficou. Sei qual é que foi gravado primeiro, nem sei como é que. O que foi gravado primeiro é o final alternativo. E depois. Qual é que é fiel ao livro? O fiel ao livro é o final alternativo. O final alternativo é muito melhor, pá. Sim, só que o único problema é que. Primeiro o I Am Legend resulta porque o Will Smith tem carisma para dar com um pau e a partir do momento em que eles dão um tiro na cabeça e existe o final que não é alternativo, que é o final a que eles fizeram, que por isso simplesmente o I Am Legend deixou de ter interesse. E se eles agora vão partir do princípio que o I Am Legend vai a partir do final alternativo, pá... É hipócrita, mas pronto. Não vejo assim tanta hipocrisia, mas... É, partam para a frente. Acho que também não é o primeiro filme a fazer isso. Acho que o The Descent, por exemplo, o segundo, parte do princípio que é o final em que as coisas correm um bocadinho melhor. Sim. Mais alguma coisa? Muitas. Não, por acaso são só duas. Mas estávamos a falar do Will Smith não entrar no I Am Legend 2. Ele diz que não entra no I Am Legend 2 porque não quer ser o rapaz das sequelas. Eu não quero ser o rapaz das sequelas, o tipo que entrou no Homens Negros 3, que vai fazer o Hancock 2, que se fala há uma camada de tempo num Bad Boys 3, e mais não sei quantos filmes. Sim, está bem, ok, mas tem de haver um limite. Só 3, não é? Só faço fazer 3 sequelas. Sim, exatamente. A partir da 4, já começa a chegar um bocadinho. E Dia da Independência, portanto, já podes pôr esse número nas 5. Sim, sim. Ora, já temos um trailer como deve ser para o Resident Evil Retribution. E quando digo como deve ser, quer dizer... Meh. Mais ou menos. E boas notícias. O filme vai ser uma ponte para o 6º. É tão bom, aquece-me tanto o coração saber que eles querem 7 dos meus euros para ver uma ponte para outro filme. Dá cá o dinheiro. Este filme não serve para nada. Então, olha, portanto, eles estão-me a dizer, o vilão não morre. Não vai haver grande desenvolvimento. Por isso simplesmente não acontece absolutamente nada neste filme. Vamos juntar a malta e isto acaba com um cliffhanger. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. O meu dinheiro e os meus óculos 3D são bem utilizados. Sempre podes esperar para continuo... ver no videoclube. Eu continuo a dizer que... Mas não vou videoclube há 10 anos. Eu continuo a dizer que a obra-prima do Paul W.S. Anderson é Os Três Mosqueteiros que saiu no ano passado. A obra-prima do Rapazola é o Event Horizon e quem não o viu devia ter vergonha. Não concordo. Não ver é mau e deviam sentir mal. Não concordo. Os Três Mosqueteiros é esse tipo das coisas mais hilariantemente ridículas que se podem imaginar. Tu viste o Event Horizon? Eu já vi o Event Horizon e não tem assim tanta piada como Os Três Mosqueteiros. Tem sim, senhor. Não tem. Tem sim, senhor. Não tem. Tem o Sam Nielsen, não estou a erro, a fazer tão maluco. Olha, este tem o Christoph Waltz. Bate essa. E tem a Mila Jovovich. Peduntes. E tem um pastiche de tudo que é videojogo e... Exatamente. E macacadas. Exatamente, sim. Eu, por acaso, eu adoro aquilo. Até 300 rouba. E tem o Orlando Bloom também. Com uma bigodaça que é qualquer coisa. Um bigodinho bem arredondado. Ora, finalmente, para terminar, temos a premissa do filme Elysium de Neil Blomkamp, que nos trouxe o District 9. Finalmente sabemos de que é que este filme se trata. Que ou estreia lá para o final do ano, ou estreia para o próximo. Já não estreia para o próximo, pá. E o filme conta a história de um futuro em que os senhores ricos e de posses vivem numa estação espacial, enquanto o resto da plebe, dos pobertanos, ficaram todos no planeta. Quase sem recursos, na pobreza, a comida está a acabar. A Jodie Foster é uma espécie de general que está encarregue de ter a certeza que não há imigração ilegal e que os imigrantes que entram são todos gente de posse e gente porque que... toda a gente sabe que basta esticar uma escada para o céu que uma pessoa chega à estação social. A parte do princípio que tu podes alugar tipo uma nave espacial. Sim. A Virgin já criou uma camada de... Sim, no futuro, ele alugar uma coisa espacial é como ir ao Europa cara. É qualquer coisa do género. Tens um passo de carris e vais para tu. Sim. Porque há um carril até lá acima. O Matt Damon é a personagem principal. Vai ser um tipo que vai tentar ir até essa estação espacial dos ricos. E vai tentar trazer equilíbrio para os dois polos. Eu vou-te só dizer, isso está a parecer-me incrivelmente comunismo parecido... Filme. Não, incrivelmente parecido com o In Time. E a minha memória do In Time não é boa. Eu parto do princípio que a estação espacial vai ter seguranças. Portanto, é a diferença que deverá haver em relação ao In Time. No In Time, tens seguranças. Chama-se Cillian Murphy. Faz um excelente trabalho. Ele faz um excelente trabalho. O ordenado é bem merecido. Sim, é a palavra certa. Bem merecido. É, e acaba muito bem. Conseguiu fazer aquilo que se propôs a fazer. O que eu me proponho a fazer agora é o intervalito. Sim, força. This will be an uncertain time for us, my love. I can feel the echo of your voice in my head, singing my love. I can see your face there. There's a place for us, sitting here waiting. bem-vindos à segunda parte do Director's Cut, com uma convidada especial, ouvi dizer. Não é bem uma convidada especial. Aqui isto é assim. Eu fui com a Adriana ver a pesca de salmão no Iémen. E, aliás, ela... Pagou ela o bilhete? Não, não, básica, não, mas ela... não, mas ela... Sim. Ela pagou-nos a viagem, sim. Fui lá durante 15 dias, voltei. Mas o que é fato é que a Adriana virou-se para mim e disse assim: olha, eu preciso de ir ver um filme Xunga. Qual é que é a coisa que me tu aconselhas? Eu ainda não tinha visto a pesca de salmão no Iémen. Era um filme que eu achava piada ir ver, quanto mais não seja para gozar com aquela situação toda. Porque aquilo é mais ou menos como... Aquilo é do Lasse Hallström, que é assim, tipo, o sueco que fez o Chocolate, ou o Hachiko, Amigo para Sempre, que é a história do Richard Gere e de um cão fofinho. Que toda a gente conhece, claro. Sim. Por acaso, olha... Por acaso, a história é conhecida. O filme nem por isso, mas a história é... É a primeira vez que estou a ouvir. Sim. Não é sobre um cão em que o dono morre e depois o cão volta sempre ao mesmo sítio? Exatamente, sim. Pronto. E então, isto é assim. Não imagino. Eu levei a Adriana para ir ver A Pesca de Salmão no Iémen, que é uma fábula capitalista sobre um doutor Alfred Jones, que é um cientista do Departamento de Agricultura e Pescas do Reino Unido, que se vê envolvido através de uma espécie de um esquema político para reabilitar a imagem dos árabes, para... numa estupidez qualquer de um sheik iemenita que quer introduzir o salmão no Iémen. Ora, o salmão é esse tipo de peixe da Escócia e não sei quantos mais, e ele quer meter no Iémen, que é esse tipo hiper quente. E portanto, basicamente, e isto aqui é pura e simplesmente porque o sheik gosta de pescar à mosca. Não tem mais nenhum sentido, é pura e simplesmente porque o sheik gosta de pescar. Portanto, estão a imaginar, erário público, tanto do Iémen como do Reino Unido, é gasto em extravagâncias, lições de vida são aprendidas, e o cientista do Departamento de Agricultura e Pescas encontrou amor numa vivaz consultora do Sheik, que é Emily Blunt, como a consultora, não como o Sheik. E eu, no e-mail, escrevi à Adriana que, se está numa de afleirar a sua noite, este filme é para si. E esta reação que nós vamos ouvir agora é a reação que eu obti assim que nós acabámos de ver o filme. Adriana, depois de teres visto a pesca de salmão no Iémen, o que é que tu achas disto? Sou uma absurda. Olha, tenho a dizer o seguinte, é assim. Acho que este filme não tem ponta para onde se me pegue. Porquê? A sério, não me diga. Não, a sério, eu vou explicar porquê. Nós estamos a falar de um gajo com um monte de dinheiro que decide gastar imenso dinheiro no próprio. E isso transforma-se num símbolo de qualquer coisa neste filme. Como se fosse uma grande causa humanitária. E as pessoas apaixonam-se por este projeto e dedicam a vida a ele. Epá, há aqui tanta coisa que é ridícula, mas que depois tem flotas por trás para aparecer. Um grande exatamente, falando de ser racista, porque depois lá está aquela condescendenciazinha, coitadinho, não é europeu, aquela sabedoria não europeia, é mesmo sabedor, apesar de todos... Sublinhado com flauta, atenção. Sempre sublinhado com flauta, e depois, os pobres são porque são pobres, não é? Pois aquela maravilha, a mulher com a cena da água na cabeça a andar, que maravilhoso e poético. E depois ele com... Tenho de contextualizar, basicamente está o Ewan McGregor e a outra rapariga, estão no deserto e de repente vem uma senhora a caminhar durante quilómetros de areia e pedra e vir-lhes água. Eu estou estúpido, estou colonialista, meu Deus. É extremamente colonialista, portanto a forma como se vê... Como se caracteriza tudo o que não é europeu como uma fonte de sabedoria que a Europa já perdeu. Ai, uma coisa do passado. Aquele momento em que ele se vira. Na Europa, em Inglaterra eu não conheço ninguém que vá à igreja. E depois dizem, é verdade, aos domingos só vão ao supermercado. E aquele paternalismozinho, não é? Ah, estão tão agarrados àquela incultura da religião. É tão poético e tão sabedoria que nós já perdemos. Pronto, estou muito irritada porque isto aqui está cheio de clichês patetas para pessoas que não pensam. Mas embrulhado num... Estavas à espera de outra coisa? Eu não estava à espera de nada, portanto... eu não estava à espera de nada, eu, portanto, isto nem é melhor nem é pior, é apenas triste. Sim. Eu sou tão awesome. Eu durante o filme inteiro estive a fazer piadas sobre o patê de pato. E acertando nas cifras ali, eu incluí o patê de pato. Claro, porque... Estou tão feliz por causa disso. Temos aqui a história do homem que muda, não é? Ele era um homem cinzentão, apegado ao conhecimento, preso a uma rotina cinzentona de pessoas intelectuais em cinzentonas. No sítio mais cinzentão de todos, que é o Departamento de Agricultura e Pescas. Exatamente. E então, o que é que acontece? Ele mete-se neste projeto de um gajo podre de rico e transforma-se num homem da natureza, um homem prático, um homem que não pensa em coisas intelectuais, um homem que arregaça as mangas e faz, e que sente, e que tem fé. Ele tem fé. As coisas vêm do fundo dos intestinos e ele tem fé. Pronto. Do fundo dos intestinos não me veio a fé, sabes? também vem, se for do calibre desta fé. Bom. Grosso. Colonoscopia. E fazemos assim tipo um circulozinho em tudo aquilo que não é coisa. Porque nós estávamos a falar na cena da colonoscopia ou do toque retal a do Pattinson no Cosmópolis logo ao início. Porque nós somos fantásticos, nós somos fantásticos. É verdade, nós conseguimos assim fazer todo este ciclo maravilhoso e conseguimos relacionar os filmes todos uns com os outros. Porque no fundo, Hollywood é tudo a mesma merda, não é? Sim, é. Colonoscopia. Estou fantástico. Sim. Ouçam! Fantástico! Fantástico! Vai ser no programa de rádio? Sim, vai passar no programa de rádio. Quanto é que lhe dás? De 1 a 5? 2. 2. Eu também dou 2. Dou 2. Dou 2. E depois do Men Snobs R Us. Eu não tenho. Sim, exatamente, porque qualquer pessoa que olhe para. Para a coisa da pesca de salmão no Iémen, acha que aquilo é uma coisa que faz todo sentido. E a coisa. Pá, olha, sinceramente eu dito. Aquilo que a Adriana diz tem um fundo de razão. Também deve-se estar a atacar a Hollywood de alguma maneira. A Hollywood é tudo uma treta. Se não for belga ou francês, isto não tem piada nenhuma. Ela nunca disse isso. Não, mas eu e o Pedro Figueirinha criámos esta mitologia e ficou. Para todos os efeitos, a mitologia ficou. Só para te dizer, os realizadores preferidos da Adriana, um deles é alemão, o outro é sueco, portanto... Estava perto o suficiente para mim, para poder mais precisamente Herzog e Bergman. Com o mito. E sinceramente digo-te, não é assim tão mal como eu estava a pensar, não é assim tipo como do... O Hotel Marigold, que é assim tipo a pior porcaria que eu já alguma vez vi envolvendo velhinhos e a Commonwealth a dizer ah, não sei quantos mais, as nossas ex-colónias são tão bonitas. E agora? Tão exóticos. E quer dizer, pronto. E agora vamos falar de um filme que alguns destes membros já começaram a ver. Já parece que fica um filme de culto do cinema para isto. Apresentado pelo próprio ator. Um espetacular remix. Fake tits. They look ridiculous. And you go around sashaying around in your tight clothes. You feel you have to show off. I'm telling you, I'm just telling you the truth. I like it. You are provocatively dressed all the time. With your fake tits. Tight pants. That's provocative. You see your pussy from behind. That's provocative. I don't love you. You look like a fucking bitch on me. I want you. Okay? I don't love you. You look like a Vegas whore. I want you. Okay? I don't love you. You look like a fucking bitch on me. I want you. Okay? I don't love you. You look like a Vegas whore. I want you. Okay? Catwoman. E depois do MC, MC Mel Gibson falar. MC Gibson falar. Vamos falar do Get the Gringo. Que é a coisa mais espetacular deste mundo. Não, a coisa mais espetacular deste mundo foi vista hoje por mim. E vamos ter duvido, falar. Não, duvido, olha que não. Duvido imenso. Acho não, um acho não, enganado. Acho não. Fazemos outro Soares versus Cunhal para a próxima semana. Então deem lá o vosso... Qualquer pessoa que se vir para... Que acho o... O Abraham Lincoln Vampire Hunter é uma coisa espetacular e depois vir-se para que se vira para duas pessoas que estão a bater num filme que tem no filme que se chamado A Pesca de Salmão no Iémen e nos chama de snobs. Eu sinceramente, vocês eu disseram não, que o Hollywood era uma porcaria, pá. Vocês discriminaram o que fez o arco-íris, pá. Contas o pote de ouro, no fundo. Não, eu continuo a achar que, tirando assim os coisas, pá, eles por isso já estão a fazer o mesmo filme há anos. É, acho não. Mas fala um lado do opinião, assim. Mas pronto. É uma questão de opinião, mas acaba por ser verdade. E existem vezes em que têm mais sucesso e outras vezes têm menos sucesso. Mas nisso tenham um bocadinho de paciência, mas é verdade. Mas acho que vai dar ao mesmo lá fora também. Poucos outros têm feito. Também. Mas quer dizer, Hollywood é a maior indústria. E não sou só eu a admitir isto. Quer dizer, vocês vão ver, assim, tipo, por exemplo... O Tarantino, quando foi ao Comic Con no ano passado, quando deixou assim tipo um advice, algum advice sobre como poder entrar no na coisa, no cinema hoje em dia, ele disse que pura e simplesmente, como é que foi que ele tinha dito? Que não sei quantos mais é. O Robert Rodrigues estava a dizer que bom, mas agora também existe muito mais concorrência do que havia em 92. Sim, está bem, existe concorrência, mas chamar aquilo concorrência é um bocadinho fraquinho. Michael Bay Rencia. Fala-nos lá do Get the Gringo, rapaz. O Get the Gringo é espetacular, já disse isto na semana passada. Tem partes muito, completamente hilariantes. Não, eu digo que aquilo é espetacular. Esse é tipo, vou-me estar a repetir, mas é assim tipo... É por um punhado de dólares numa prisão mexicana, narrada para um Mel Gibson chateado. E digo-te, aquilo é de uma soça tirar ao chão a rir. Aquilo sinceramente, digo-te. Mas principalmente o final, porque eu demorei a entrar no filme. No início, sim. No início aquilo parecia-me assim um bocadinho absurdo demais, rocambolesco demais. Sim. A maneira como ele dá à volta, né, tanto aos tipos que o andam a perseguir, como os outros que querem arranjar que gerem a prisão. Bem, digo-vos, é digno de antologia. E sinceramente digo que... E aquela parte, toda aquela sequência das operações... Sim. Do transplante de fígado, aquilo está... O máximo, hilariante. Sim. Mesmo. Não, aquilo é lindo. Aquilo é a culminar lindo. Naquele final. Sim. Cuidado com spoilers, que alguns meninos ainda querem ver. Mas olhem, dito. Curiosamente, com alguém a beber leite, que é uma coisa. A dar cambalhotas tipo... também? Não, isso não. Nem nu. Nu. Mas mete leite. Em roupa interior, pronto. Em roupa interior ou não? Acho que sim. Ok. Acham que sim. Mas não é a mesma coisa que o Fassbender. Não, não vês o Mel Gibson nu às cavalhotas. Não, não é o Mel Gibson. Eu não sei se quer saber. Não, sinceramente digo, digo-vos, este filme é esse tipo das melhores comédias que estreou este ano. Vão ver. Juntamente com o ETzinho da Bairro. Pá, assim, tipo, desse género de comédias, pá, é espetacular. O filme é espetacular. Tenho imensa pena que o Mel Gibson, graças aos comentários, alguns deles que nós ouvimos ainda há bocado, que ele fez ao telefone, não foi feliz nos comentários que fez, não. Mas a partir dessa altura, que ele tem, assim, tipo, sido... a pessoa que as pessoas querem menos ver. Tem esse tipo assim, uma espécie de mini Polanski. Pá, sinceramente, digo-te, para quê? Qual é a necessidade? Eu acho que o Mel Gibson, ele, em todos os filmes que ele tem entrado nos últimos tempos, ele tem andado sempre a fazer um trabalho espetacular. Quer seja no Fora de Controlo, quer seja no Castor. Pá, sinceramente, digo-te, ele é a melhor coisa nesses filmes. Eu não percebo. Se é só por causa daquilo que ele disse, ok, está bem. Eu também posso dizer que o desgraçado do Disney tinha um lado um bocado fascista. Ok, está bem, mas eu vou dizer que aquilo que não ele há, fez... Não há rumores que aquilo... ele era antissemita. Não, antissemita sim. Mas sim, tipo, se fosse tipo japonês já não se importava, estás a perceber? Mas quer dizer... Se é por isso que eu vou deixar de dizer que o Bambi é uma obra-prima do cinema ou fantasia, pá, eu acho que isso é um bocadinho demais. Sim, eu por acaso nisso não tenho grande problema com a vida pessoal dos atores nem dos realizadores, desde que façam um bom trabalho, consigo separar bem as coisas. Continuo a gozar com eles, claro, mas desde que façam um bom trabalho estou muito a marimbar para isso. E o programa esta semana? Está feito. O que é que nós vamos ouvir esta semana, António? Vamos ouvir Everything is in its Right Place, dos Radiohead, que entrou na banda sonora do Anonymous. Até para a semana. Que é o filme Roland Emmerich que ele fez antes do White House Down, que agora tem o Jamie Foxx, e que foi uma das notícias que não falaste. Não apanhei. 30 minutos de notícias chega perfeitamente. Sim. Mas agora também já sabes dessa, okay. Pronto. Tchau, pessoal. Deus.